0, 3259. Santa 359, autorizado, pouso, pistão 90, vento 150 graus, 06 nós. Livre pouso, 90. Passa de 3153. 3153, Juliette, portão 62. Passa de 3152, 3153. 3597, copy. Consiga. Salvador, Brasília, nível 380, Facebook 57. Pista 90, curva direita, arbo elétrico, controle 120.8, transponder 5145, Utan 3597. Santa 7, Brasília nível 380, apresilo 97, decola pista 10, 1208, controle 5145, responde, confirme a saída, o 357. Arbol, transição elétrica, arbol, transição elétrica, curva direita. Arbol, transição elétrica, é isso? Arbor elétrico. Arbor elétrico, sentiu 3517. Está no portão norte. Está pronto para receber questionamento. Autorizado, chama o táxi, está 3597. Sente, está livre. Chama o táxi, 3597, obrigado. Paulo, 3514. Bom dia, guarda copo, o ajuste 10. 1019. 259, solas 37, chama solo 121, 19. 3859. Dia 3859, livrar, transfere. Forte antes da Juliette. Porta dentro. Recife 251, bora. Pronto. Salvador Recife 370, pelo 858, pista 90, curva esquerda pro Caracaju, controle 120.8, transponder 5156, o gol 9030. Estimativo, autorizado Recife, nível 370, 158, decolada 10, curva esquerda, pista da Puca, Caracaju, 120.8 é o controle, 5156, o código 9030. Posição, chame pronto, 9030. Reportaremos o 9030. Aproximando da Juliette, eu estou 3859. 3859, mantente da Juliette. Mantaremos 3859. Flex solo. Prossiga. Portão de pro que se encontra. Está no portão 9, vai iniciar em instantes o pushback. Solo extra cargo 6570, informação Juliette. 6570, guarda crop Recife 1019. 1019, saída prevista? Puca. Puca, gente. 795 da Gol, cópia. Não, 795, cópia. Total 9910, clock ahead and clear the night arrival, distance search level 050. Hi there, distance to 050, night arrival, total cargo 9910. Sou ciente, 3597. Ok. 3554, cópia. 4? Copia. Copia. Salvador, Aracaju, no 90, Golf 677. Ficha 90, curva à esquerda, na PUCA, Aracaju. Controle 120, décima 8, e com o transponder 5167, o 5594. Correto, bate 3, chama o pronto tripla. Solo, o 357, o senhor havia perguntado na sua posição do finger, porém havia também autorizado anteriormente o nosso feedback. Ainda permanece o feedback? Já tinha que ser iniciado, mas pode iniciar, eu só vou ingressar o TAN aí para a remota 12. Está iniciado então o TAN 357. 3859, ingresso com cautela, Juliette, remota 12. Ingresso para 12, 3859. Solo, bom dia, bom 897, 1027. 1897, aguarde a cópia com fins 1019. 1019, graças. Na 6570, cópia. Prossiga para o 6570. Recife 350, 3858. X90, curva esquerda pro Caracaju, controle 120, décima 8, e o transponder é o 5172, o WhatsApp 6570. Poderia confirmar a posse pro Caracaju, senhor? Confirmar o transponder e o controle, senhor? 120, décima 8, e o transponder é o 5172. Marcha cargo 6570, está autorizado, Recife nível 350. Via previsto 58, em forma, está 1-0, com curva esquerda, saída PUCA, transição Aracaju. Controle 208, o transponder 5172. Esquerda após confirmando, parte 3, time pronto, próximo. Parte 3, chamará quando pronto. Fala Salvador, eu vou no 607 para o pushback acionamento. Portão 4. Autorizado, time táxi. Chamará. 1897, cópia. Todos 4897. Salvador com fins nível 360, Pesolo 10, Pistão 0, curva à direita da El, da Bridge. Controle 1208, transponda 5157. Gol 1897. Israel, Leda, Toy Bridge, 20.8, é o controle 5157, por favor. Esquerda após, chame pronto. Direita após, chame pronto, portão 3. Direita após, vou chamar um pouquinho de preço para o pushback, no 7, no 8, no 7. Puxa cargo 6570, pátio 3, puxa acionamento. Bato está autorizado, senhor Sérgio. Autorizado, reportar ataque. Destaque à direita, ponto de espera 1895, 1019, boa viagem. Total 991, zero is clear. Thank you, maintaining heading 025, total cargo 99. Salvador, Gol 1607. Gol 1607, autorizado a alinhar, ainda colapso no zero, vento 1940 graus, 06. Autorizado a alinhar, ainda colapso, Gol 1607. A posição 01 para o curto acionamento. Gol 9030, 01 para o posto de acionamento. Aguardo 9030. Aguardo. Salvador, Gol 97, você que está pronto para a costa, tanto para o posto no 2 também. O 3597 é o solo? Quanto siga? Quantos a bordo? Confirme? Quantos a bordo? 1, 2, 3. Salvador Brasília, nível 360, coisa do Loto 17, pista no zero, curva à direita, Arbo Elefa. Controle 120.8, transponder 5151, Gol 1715. Gol 1715, 360, Brasília, coisa do Loto 17, decolando 10, curva à direita, Arbo Elefa, 208, controle 5151, transponder, Gol 1715, está no 2 pronto. O número 2 no setor, aguarda, no setor. Sim. Contato radar, voo 360, saída da El. Da El 360, 607. Salvador Tower, today, total cargo 9910. Total 9910, QNH109, report landing gear down and locked. QNH109, will report landing gear down and locked, total cargo 9910. Que vai pedir táxi dentro de alguns segundos. Ah, tá ok, obrigado. Ataque, chefe da cargo, 6570-02 a bordo, 2 horas e 34, alternado Natal. 6570, livre táxi, pátio mundial, pode espera 1895, 1019, vou ver. Livre

1795, autorizado puxar no 2, chame táxi. Livre no 2, chama o táxi, vou no 7-1. No 897, aguarda no 3. Aguardando no 3, vou no 897. Nine nine one zero Alpha Kilo 2 8.3. Sai Salvador, Gol 9030, se aproximar do posto 0 cabeceira 10, pronto para decolagem. Gol 9030, autorizado da linha e manter cabeceira 10. Autorizado, ingresso, a linha mantém, não, 10, Gol 9030. Linha 570, decolada 56, subcontrole 120, decimal 8. Controle 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Absa Cargo 6570, passa 2000 pés na sua escuta. Absa Cargo 6570, bom dia, contato radar, voo 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA, autorizaria voar Jambo da presente? Autorizado, Jambo. Salvador 3597 da SAM, concluídos os desvios, podemos voar Elefa? Autorizado para o Elefa, então 3597. Voando Elefa, 3597. Gol 607, chame Recife, 1251. Segundo, 607. Gol 9030 na 10. Gente, gol 9030. Devido à saída do Abson, que decolou a sua frente ser a mesma que o seu, o senhor irá aguardar em ato em torno de mais um minuto e meio. Cargo 6570, vou direto pro do Romeo Fox 08. Direto, Romeo Fox 08, 6570. 3 horas e 40. 795, direita, ponte espera 1895, 1019, boa viagem. Terceira direita, 1895, vai colar. Obrigado. Autorizada a decolagem, pista 10, vento 150 graus, 07 horas. Ativa inicial, gol 9030. Cargo 6570, chame Recife, 126, decimal 85. 2685, Absa Cargo 6570. Cabeceira na 0. Ele bateu na 0, na 7. Bom, 9030, decolada 01, nós chame controle, 120, décima 8. 208, vou 9030. Salvador, gol 9030, bom dia. Gol 9030, bom dia, contato radar, gol 370, Sarapuca. 370, Sarapuca, Aracaju, gol 9030. Roma 705, autorizado decolagem, pichão no zero, vento 140 graus, 07 norte. Decolagem, 1-0, vou no 7 norte. Olha, eu vou 1897 para o táxi com 180 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Campinas. Direita, ponto espera 1895, 1019, Roberto. 1019, obrigado, 1895 no ponto espera, gol 1897, confirmado. Bom dia, Bono 7, no 5, decolou na sua escuta. Bono 7, no 5, bom dia, contato radar, sua 360, sai da árvore. Sua 360, Bono 7, no 5. Jogou no 897, próximo ponto espera pronto. 1897, Alemã tem cabeceiro no zero. Alemã tem um no zero, gol no 897.